Salvador, gol 1605. Gol 1605, só. No gate número 3, pushback acionamento. Tá autorizado, pushback acionamento. Livre, reportará para o táxi. Solo Salvador, bom dia, 235-197, informação hotel, Brasília 340, está na posição 7. 3517, Brasília 340, via peso 17, decola pista no zero, curva direita, seda gole, transição fit, controle 119.8, aciona 5065. Confirma o seu transponder, 3517? 5065, 3517. Olhe bom voo. 19 e 8 a bordo, senhor. Ok, Romeu Fox Lima, 04 a bordo, 500 pés. Está passando através sul de Veracruz. O GM está correto em Porta Cruz. 35-17. Reportará para o Push 35-17. Solo, gol no 607, no plantão 5 para pushback e acionamento. Está autorizado pushback e acionamento, portátil, gol no 607. Olha, bom dia, Gono 7 no 5, na Gole, passa 2800 para o 360. No 7 no 5, suba ao 360, saída Gole, vigilância. 360, vigilância. Para o pushback e acionamento, 35-17. 35-17, autorizado, pushback e acionamento para táxi. Autorizado, reportar a táxi, 35-17. Mike Bravo lhe informa, confirmando o pato que se encontra. A distância da localidade seria 270 milhas. Mike Bravo uniforme, nível 145, está autorizado para Sierra 9M Romeu Eco. Decola pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito 1.000 pés para fora da barra. Controle 119.8, aciona 5055. Salve Salvador, gol no 605, pronto para o táxi, pelo pedido 116-350 Campinas. Autorizado, táxi à direita, vou te esperar no 02-118-95, Negami 14, gol no 605. posto espera 1895, voo no 605, empregado. Então, 99, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Salvador Ground, this is goal 1897 at stand 8, ready for push. Oh, 1897 may take position, number 2 on sector. That's any position, number 2, alright. Goal 1897. Para o táxi, goal 1607, está com 191 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, alterno Galeão. No 07, livre táxi, Juliette Alfa, multiparador no 0, torre 118-95, Ringa 1014. Táxi, Juliette Alfa, no ponto perdão no 0, 218-95, com 1014, no 07. Salvador, bom dia, gol no 605, ponto perdão no 0, pronto. Gol no 605, autorizado a linha de colapso no 0, vento calmo. Livre a linha e decolar, gol no 605. Irmandão, plano Yankee, nível 180 para Serra, 9000 Romeu Eco, está autorizado. Decola pistão no 7, curva à direita, saída gole, eval após direto, controle 119, acima 8, aciona 5055. Correto, confirma pessoas a bordo e autonomia. Então, quando pronto acionamento, reporta para a torre 118-95. Michel Dourado. E aí, aproximadamente 1,5 para o externo, ok? Gente, está agilizando no 605. Praça. Amiga! Vivo, padrão. Parabéns, Brasil. Vai dormir, rapaz. Para o táxi 3597, POB 179, 3 horas e 50, alterna Campina. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, onde espera a 10, torre 118-95, Ringa 1014, com o TAN 3507. Alfa no ponto espera 18953597. Alfa Tango Eco do 1 Novembro, Salvador. Terminante CDC 1.503, Eco do 9. Ok, ajuste 1014. Alerta. Gol 1715, chame centro Recife, 1288, alterno 260. Log 9874, livre pouso, pista no zero, vento calmo. Aí, pouso na 10, do Velog 9874. Só o brilho aí do papi, por favor, cortando sol. Obrigado. Volume 05-01 da escola, 1098, controle com voo. Obrigado, bom dia. Ah, 3153 Galeão, 380 nível, está autorizado via P9857, segura, Pesulu no 6, Gruf, Pesulu no 4, decola pista no 0, curva direita, será da Leda, Paz, Bidev, controle 119-8, aciona 5074. Segue até daqui a pouco, tá bom, Galeão, para o 3151. 5 em frente ao hangar da BDA. Afirmo, direto para tem que ser autorizado. Afirmativo da apresenta livre, curva esquerda, reposto no solo controlado do pátio 5 em frente ao hangar da BDA, vento calmo. Tudo, tio, meu comandante, reportará o solo controlado da BDA, o Romeu Foco de lá. Embarque log 9874 no solo 02, livre direita, chama solo em 121, 19. 219, log 9874. Oi, Salvador, bom dia, Tantri 517 no ponto de espera. Tantri 517 da Star Alliance, mantém o ponto de espera positivo. Positivo, mantém o ponto de espera. 110, 2, 118, 95, que nega 1014. Certo, 295, com o Rio, autonomia 4 horas, obrigado. Sente. Fala, log 9874, livre táxi, Juliette, para o Pátio 3, atenta aos sinais. Juliette, Pátio 3. Bruno? Se o ainda voando por onda rotatória, não está autorizado por onda rotatória. Pode ser. Bruno 7. Prossiga. Após o rolagem do bang da Gol, ali mantém cabeceira 1-0. Ok, após o bang da Gol, ali mantém. Crescendo com o Conotec. Feedback acionamento para o Romeu Mike, pelo Juliette. Pelo Juliette. Autorizado, espero, não é importante. Portará para o táxi, Mike, pelo Juliette. Salvador Brown, go 1-8-9-10. 8-9-7, approve text correction. Clear pushback and setup, report the text. Report the text, go 1-8-9-10. 2607 ao 05, decola 1098, controle com voo. 19-8, obrigado, bom dia. Bom sábado. Controle, Salvador, bom dia, do Gol 607, decolou na Dael. Gol 607, contato radar, suba ao 360, saída Dael. Subindo para o 360 na saída Dael, no 607. Estimativa a tentar o Oficial 50 pousando agora, o Romeu Foxtrot Lima, em frente ao hangar da BTE, ok? Sem interferência, reforço quando pronto para o táxi. E 517, livre decolagem, pista no zero, vento 040 graus com 02 nós. Decolagem autorizada, 3517. Afirmativo total 9911, não autorizado a alinhar e mantém cabeceira 10. Romeu Foxtrot Lima controlou no solo? Afirmo, solo controlado, meu comandante. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, considera o 07, foi quanto livre? Livre. Região 01, prossiga. Decolou de Ondina, estava regresso a Salvador. Cliente 500 pés via do litoral, da linha do litoral, informe passando o Itapó. Tomará o 01, do litoral. 517 no solo ao Escoginho, decolado 07, 1098 ao controle, bom voo. 198, bom fim de semana. Igualmente. Valeu. Salvador, bom dia, tá 3517. 3517, bom dia, submanter nível 340, saída Gole, transmissão ao fito, vigilante. Ok, 340, Gole ao fito, 3517. Tango Eco do Novembro, na presente, autorizado direto, rotatória. Ready for taxi, we have 177, 3 hours and 25 minutes, and continue. 1897, approve taxi via Juliet Alpha, on route point 1810, call tower, 118 small 95, QNH 1014. 1014, QNH, join Juliet Alpha, holding point runway 10. 1895. Para puxa de momento da 3153 no portão 9. Autorizado, espero que não é reportado. 3153. Autorizado, proprietário 3153. 395, bom dia. Torre, Guardião 01. Guardião 01, prossiga, a intenção é ir direto agora a Gran. É, seria pátio 5. Gente, reposta na final, Guardião 01, no vento 070 graus com 02 nós. Contra na final do pátio 5, o 01. Total 9911 aos 10 decola, 1098 o controle, bom voo. 1091, bom trabalho. 1098, bom voo. 1098, grato. Vem com 3 horas e 40 de autonomia, PLB de 5 a bordo. Next to holding point runway 10, ready for takeoff. Roger, go 1897. Initially line up and wait runway 10. Initially line up and wait and maintain runway 10, go 1897. Olá, muito bom dia. 35347, excelente da Índia, Porto Seguro. O 35347, podia confirmar o horário do plano? É, aos. Aos 4, 3, já está um pouquinho certo. Tem só a prova da saída, por gentileza. É sério, da El, lida, após direto, o trip. O plano está chegando aqui a 3 minutos do sistema, na vaga cópia. Beleza, vai ficar na sua escuta, da El, lida, depois Porto Seguro. Obrigado, senhor. Fala, Salvador, trip 5 no 4, pátio 3, para puxa acionamento. Autorizado, espero que o sinal é para o TAC 5 no 4. Tá para o TAC 5 no 4 da trip. Aqui Bravo Uniforme na escuta. O 897 tem livre decolagem, pista no 0, vento 020 graus com 02 nós. Clear for takeoff, 1897. 1607, chame Recife, 1288, ao termo 260. 288, sou ao termo 260, bom dia. Eu mais que tenho Juliette, vou zero. O Guardião? Ah, escuta, passando. 3153 para o táxi, Altélia Campinas, 3 horas e 40 de autonomia com 147 Norte. Tá 3153, autorizado táxi Juliette Alfa, ponte para Dona 02, 198, são 95, Negami 14. Juliette Alfa, ponte para da pista 10288, 95, Negami 14, 3153. Positivo, vai para o Zona Novembro. Ok, chame Torre Salvador, 98, decimal 95, bom dia. 3295, grato, recusou 90. Torre Salvador, recusou 90 na proa da rotatória, já avisou algum campo. Afirmativo, para informação é transporte enfermo? Afirmativo, recusou 90. Sente, reporte curto final, pistão 7, o time entrou no 0 no 4, vento variável com 02 nós. Passará na final da 97, recusando novembro. Gol 897, o gol 1897, airborne at 14, contact now 119.8. 198, go 1897. Clear control, departure control, this is go 1897. Dial departure. 1897, radar contact, climbing to level 360, dial departure, fly heading leader position. Flying to leader position, go climbing to 360, go 1897. Roger, vamos no mic, estamos Juliette. Alternando Recife para o táxi. Ok, segue o Airbus, vai estar com acesso à frente agora. Juliette Alfa, ponte Vera Torre, 198 decimal, 95, Negami 14, 5 no 4. É, a gente vai seguir o Airbus da TAM, ponte espera, 118.95, 35, 5 no 4. Para deslocamento da área? Você tem um tráfego na curva final, transporte em firma, é Zulu Novembro. Tem como fazer o deslocamento aéreo via área gramada? Bom, em área gramada que eu falo é esse conjunto de palmeiras e coqueiros atrás do hangar da Baeté, por cima mesmo do pátio. Reporta no solo então do Graé, o Guardião 01. É que o Zulu Novembro, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, pista no 7, 040 graus, são 02 nós. Na 35 no 7, chame sempre Recife, 1288, alterno 260. Trem, o vento 40 com 02. Trem, pouso, baixado, travado. Novembro. Oi, Salvador, 3153, muito bom dia, tá pronto, vamos para o 0. Ali mantém, tanto 3153, cabeceira no 0. Ali mantém, cabeceira no 0, 3153. Papa Romeu, Mike Tango Juliette, decolado ao 16, 1098, bom voo. 16, 1098, Mike Tango Juliette, obrigado, bom trabalho. Comente, bom sábado. Papa Tango, Mike Bravo Uniforme, mantém a posição por gentileza, aguardando para o táxi. Temos um tráfego, transporte em ferro pousando agora no 97, que após o pouso vai se dirigir ao pátio que o senhor se encontra, ok? Vai, Cruzeiro November, no solo 17, ali primeira direita até 45, acho que na frequência livre. Mike Bravo informa, atenção no Navajo agora ingressando no pátio 5. Após o tráfego, tem livre táxi, reporte no ponto, espera táxi papá. Primativo, Guardião 01, até a próxima. Igualmente. Corre Salvador, tripe 5514 no ponto de espera da 10. TAM 3153, tem livre decolagem, pista no 0030 graus com 02 nós ao vento. TAM 3153. Decolagem, TAM 3153. Tripe 5514, após a rolagem do Airbus da TAM, a Lima tem cabeceira no zero. Rolagem do Airbus da TAM, a Lima tem tripe 5514. No 9911, chame Centro Recife em 12545, ao 12685. Confirme as frequências. 125.45, ao terno 126.85. 12545, 12685, total. Patango, meu Patango, bom dia, Maceió. É, 08. 090, o nível autorizado via Golfman 77, decola pista no 7, curva esquerda, saída Conde, controle 1 no 9.8, aciona 0263. Tá os 20, decola 798, controle bom voo. 198, obrigado. Romeu Patan confirmando parte 5, pessoas a bordo. Ele tá com torre 18612, Romeu Patan. 118.95, Romeu Patan. Posição saída da EL. Posição 3150, contato radar, sol 380, saída da EL. Autorizado direto Leda. Direto Leda, 3150. Go 1897, call Recife Center 125.1, enable 133.25. 251-3325, go 1897, thank you, have a nice day, sir. Felipe 5514, tem livre decolagem de pista no 0, vento 040 graus com 02 nós. Livre decolagem para o trip 5514. Bravo Uniform, tem livre decolagem, pistão no 7, vento 050 graus com 02 nós. Trip 5514, as 22 decola, 198 é o controle, bom voo. 98, controle trip 5514. Controle Salvador, trip 5514, decolado, perfil Pucca.